Essa iniciativa insere-se no âmbito do Jubileu da Misericórdia, que o Papa Francisco convocou para a Igreja, para viver neste ano de 2016. Nós herdamos, esta equipa pastoral que está ao serviço, nós herdamos uma tradição de haver uma semana por ano nas nossas paróquias em que as pessoas se dedicavam à reflexão e à formação cristã. Este ano, naturalmente, com o pano fundo do Jubileu, as três sessões serão todos dedicados a refletir em várias perspectivas, por vários âmbitos, a mensagem da misericórdia tão central na atual vida da Igreja e no pensamento do Papa Francisco. Nestas iniciativas estava então prevista a presença de um Ximenes Belo, no entanto houve uma alteração ao programa, não vai ser assim? É um facto. Nós temos prevista para quarta-feira, a primeira sessão, com a irmã Inês Vasconcelos, que é, pertence à capelania dos hospitais da Universidade de Coimbra, e numa altura em que se fala de eutanásia, cuidados paliativos, etc., é importante ouvir quem está no terreno, e então a irmã Inês Vasconcelos vem nos falar a propósito do tema A Igreja Precisa de Misericórdia. Depois, na quinta-feira, dia 17, tínhamos então prevista a visita do Senhor Dom Ximenes Belo. Acontece que ele, no fim de semana, tem que estar em Dili, Timor, e houve uma antecipação do voo, e por causa disso, ele pede imensa desculpa, mas não estará. Ao invés, vai nos brindar com um dia ainda mais preenchido em abril. No dia 21 de abril, que contaremos com a visita do Senhor Dom Carlos Ximenes Belo, no Minóvel da Paz, que vem falar-nos primeiro à escola, ao agrupamento de escolas da Comarinha, o senhor diretor, o professor Carvalheira, logo nos abriu essa possibilidade e, portanto, a escola está-se a mobilizar para receber o senhor Dom Ximenes Belo e, a seguir, será recebido na Câmara Municipal, às 18 horas, às 19 celebra missa na Igreja Matriz da Oliveira do Hospital e às 21 no Cineteatro de Verdal da Beira, o Sr. Dom Carlos Ximenes Belo vai então fazer a palestra que estava prevista para este dia 17, que tem o tema O Mundo Precisa de Misericórdia. Nós, nas conferências jubilares desta semana, socorremos-nos do Sr. Padre Dr. João Paulo Fernandes, que é perito em Bíblia, em estudos bíblicos, e nos vem falar sobre a misericórdia na Bíblia. Como previsto, no último serão, na sexta-feira, temos um professor universitário da Universidade de Coimbra, o Dr. Manuel Augusto Rodrigues, que nos fará a ligação entre João Paulo II e o Papa Francisco, dois papas que tiveram bem no centro da sua ação e da sua espiritualidade a mensagem da misericórdia. Esta palestra já nos serve inclusivamente para preparar a jornada de 22 de maio, em que o Conselho de Oliveira do Hospital vai declarar São João Paulo II como padroeiro destas comunidades paroquiais. Vai ser então um momento importante para a comunidade de Oliveira do Hospital, vai até haver um santuário, não é? Dedicado a João Paulo II. Tal e qual, tal e qual. A nossa perspectiva é que nesse dia 22 de maio nós possamos, para além da consagração do Conselho, que passa a ter um padroeiro, São João Paulo II, nós queremos instituir uma associação de fiéis que todos os municípios poderão se inscrever e essa associação tem como objetivo viver, naturalmente, o carisma e difundir o carisma de João Paulo II e, ao mesmo tempo, prever a edificação num tempo que só Deus saberá qual será, de um santuário dedicado a João Paulo II numa área nobre da nossa cidade, na zona mais alta de Oliveira do Hospital. No dia 22, para dar um pontapé de saída a este santuário, será inaugurada, benzida, uma estátua de São João Paulo II, feita por um artista local e que está neste momento em fase de realização. Então, nesse dia, todos podemos apreciar essa imagem de João Paulo II, que ficará a coroar a nossa cidade, a Oliveira do Hospital. Onde é que vai ficar localizada essa estátua? Bem próximo da Rádio Boa Nova, no terreno que foi há uns anos oferecido para a paróquia de Oliveira do Hospital, tendo em vista a edificação de uma futura igreja em Oliveira do Hospital. E, portanto, aí por cima do espaço comercial que está próximo de nós, há um grande terreno, e nesse terreno será edificado futuro o santuário. Por ora, será inaugurado o arranjo urbanístico e, naturalmente, a estátua de João Paulo II. Como é referir que a Câmara Municipal, aproveitando a visita do seu anúncio apostólico, representante do Papa em Portugal, vai inaugurar também nesse dia a Rua Papa Francisco, que será a artéria principal que liga ao futuro santuário de João Paulo II.